Expresso, mais que um programa, uma referência. Eu tô recebendo aqui o cantor Zé Neto, por favor, Zé Neto, sente-se para a gente começar esse bate-papo. Zé Neto, que é o menino lá de Mococa, a gente já apresentou hoje a música dele logo no começo do programa aqui, pro pessoal já conhecer, né, o trabalho dele, um trabalho de muita qualidade e que eu tenho agora o prazer de conversar, de conhecer pessoalmente. Prazerzão tá recebendo você, viu, que o Zé, como é que vai? Tudo tranquilo, meu amigo? Prazer, tudo meu, cara. É uma honra estar aqui. Desde menino, sonho estar aqui. Que joia. Pássaro da Ilha, FM. Ouço todos os dias lá de Mococa. Muito obrigado, primeiramente, a Deus. Pelo fato de Deus ser o maior, ser tudo, e tudo está acontecendo muito rápido. Foi um pedido e foi atendido. Está sendo atendido rapidamente. Muito obrigado mesmo pelo conforto, pela receptividade aqui da Pássaro da Ilha. Prazer é todo nosso, meu amigo. Mas eu quero que você fale para mim, Zé Neto, saindo lá de Mococa, quanto tempo já na estrada? Começou agora, o pedido foi recente, mas quanto tempo de estrada? Então, já tenho já desde menino, 5 anos aí, eu tava. 5 anos já? 5 aninhos, eu tava pegando uma violinha de brinquedo, acompanhando meu pai. Família viu que tinha uma facilidade, né, comum com a música. Sempre os brinquedos foi na parte musical. Então a família começou a impulsionar, começou a ajudar. Teu pai é músico, tocava? Ah, ele é músico de casa, né, como se diz. Ele mas não se apresentava. Não, não. Ele gostava de ir em barzinhos, ver, cantava também junto com os pessoais, os amigos deles, né, em torno da música, mas nunca cantou profissionalmente. Da família mesmo, acho que foi só meu avô que faleceu há 1 ano atrás, ele participava de folias de reis, né, e ele era embaixador, então ele tava um pouco mais engajado na música. Já tinha essa veia, então, artística. Isso. E aí, mas o que esse pessoal, o que teu pai ouvia lá e cantava, que você ficava quando pequenininho, então, atento ali? É até meio estranho, porque ele sempre ouviu MPB e rock. Então, na veia, o sangue, o sertanejo, veio do meu avô, dos meus avós, né? Que os dois eram caminhoneiros, né? E, cara, eles gostam demais de música sertaneja e não tem como não gostar, né? O sertanejo tá aí pra todo mundo ouvir, o Brasilzão tá... Mas a influência, se dependesse do seu pai, então você seria um roqueiro. Ah, seria. Um cabeludo. Ou então um cara da MPB. E o meu pai, ele gosta demais, porém ele gosta de sertanejo. Meu pai é igual eu gosto muito de música. Tô batucando aqui, pra mim já é música já. É bem eclético. Eu gosto. Mas aí você decidiu seguir uma carreira, vamos dizer assim, né? A partir de quanto tempo? Quanto tempo faz isso? Faz há 3 anos, 4 anos atrás, eu comecei a seguir barzinhos, com mais pubs, seriedade, vamos dizer assim. Com mais profissionalismo, né? E fui seguindo juntamente com amigos, parceiros, com músicos, e tudo foi entrelaçando e tudo dando certo. Até então, recentemente, quando eu te mandei meu trabalho e tudo mais, a música Praticando Solteirismo tá com 14 mil visualizações em 2 semanas, cara. Muito bacana. Fiz lá no estúdio Digi Áudio lá de Franca, no estúdio do produtor do Rio Negro Solimões. Eu tô também com um colega, um amigo produtor artístico, o Regis Duran. Ele é um cara extremamente... Ele é uma estrela, cara. Ele apareceu ali, foi um anjo pra mim. Ele me clareou tudo, né? Isso num barzinho eu tocando, cara. E eu pensava que isso não podia acontecer, mas aconteceu. Regis Duran de Mococa? Isso, o Regis Duran de Mococa. E eu pensava que isso daí não ia acontecer comigo, e aconteceu, cara, e tá sendo um sonho mesmo. Mas como é que foi o primeiro contato, quando ele te convidou pra gravar? Então, ele me convidou, me chamou e me apresentou os trabalhos dele, e lógico, quando ele cantava, eu era muito fã dele, e ele me apresentou amigos, parceiros que trabalham junto com ele na empresa dele, Regis Duran Cash, e foi tudo perfeito, e ele me mostrou, e eu sempre com o pé no chão, sempre com profissionalismo, sempre guardando dinheiro, né, pra que um dia a oportunidade chegasse na porta e eu ter essa oportunidade, eu ter a chave dessa oportunidade e abrir essa porta. E chegou, cara, e eu matei a bola no peito e fiz o gol. Porque na hora que, imagino pra você, na hora que a música ficou pronta, na hora que ele vem cá pra você ouvir que tá pronta. Nossa, cara, na hora que eu ouvi essa música, na hora que eu fui passar a voz, foi lágrimas e prantos jogados pro peito, porque foi muito emocionante, cara, foi muito bonito, foi muito mais do que esperado. E o seu pai lá, quando ouviu, sua família? Igualmente, ficou mais emocionado que eu. Eles gostaram demais, a música foi muito profissional, muito boa. A compositora Ana Nery, lá de Ribeirão Preto, compõe pra vários compositores aí, Sula Miranda, Juliano César, Ricardo e Thiago. E você que escolheu a música ou foi o produtor, no caso, que escolheu? Então, a gente pegou, eles foram mandando música pra gente, e a gente foi lapidando as músicas que podia ser, que não podia. E, enfim, eu gostei da música, minha família gostou da música, o produtor gostou da música, então tudo correu pra essa música ser gravada pelo Zé Neto. E as músicas foram chegando, você escolheu essa daqui pelo estilo, que é mais agitada, é a sua cara, e... muito assim, ou não? Como foi a escolha dessa música? Então, ela é um estilo bem, bem diferente. Um estilo, vamos se dizer, vai safadão, né? É um estilo que tá aí grudado na cara do povo. O povo tá aí ouvindo essa música e eu quis gravar esse estilo de música. E caiu igual uma luva essa música pra mim. Esse é o estilo, mas já era o seu estilo anteriormente? Era isso que você fazia, os seus shows? Isso, eu fazia bares, nesse estilo? Eu fazia um show de bar, ele é um show um pouco mais eclético, uma música um pouco mais diversificada, vamos se dizer assim. O show de evento, de casa de shows, é um pouco mais agitado, é uma galera mais nova, jovens. Então, era mais isso que eu queria. Mesmo, né? Isso, mais balada. Eu queria isso pra mim. E agora eu tô querendo. Eu quis e agora eu tô fazendo. Qual que você prefere? O show do barzinho ou o show de uma balada? Ah, eu gosto mais da energia de uma balada. Da balada. Então, essa aqui, essa música vai ser a cara de todas as próximas músicas. Tomara que seja. Praticar solteirismo vai ser a música chiclete do povo aí. Dá pra gente fazer uma agora? Opa, você lógico quer que preparar dá. Aí? Vamos fazer um intervalinho preparar. Comercial? Tudo e a bem. Gente faz aqui pra. E a gente segue com esse bate-papo com o cantor Zé Neto. Como é que chama o seu amigo aqui? É o meu parceiro, músico. Tá do meu lado sempre, o Matheus Oliveira lá de Mococa. Matheus Oliveira. Seja bem-vindo, viu, Matheus? Intervalinho comercial, a gente dá sequência aqui no programa Expresso, ouvindo então um pouquinho do som do Zé Neto. É Destaque, está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, até às 14 horas de hoje, sempre aí com a sua participação pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Tô recebendo aqui o cantor Zé Neto, lá da cidade de Mococa, e a gente foi pro bloco comercial aqui. Eu pedi pro Zé Neto fazer um som ao vivo aqui pra gente. O que você vai trazer, Zé? Rapaz, já que a gente falou de Wesley Safadão, vamos bantar o Safadão aí pra galera aí que tá, os ouvintes da Pássaro da Ilha. Wesley Safadão que está em evidência, ele esteve anteontem em Guaxupé, na Expo Agro, né? Então o pessoal tá com a música deles nos ouvidos ainda. Então vamos lá. E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e me pediu pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou uma história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. E quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroco, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, vem tomando siroco, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Vai safadão, hein? Zé Neto aqui na 103. Ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou uma história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroco, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira que sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, vem tomando siroco, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que pássaro da ilha não é brincadeira. Muito bem, tá aí o som do Zé Neto, aqui na número 1, na rádio de maior audiência de todo o sul de Minas e leste paulista, Zé. E agora, meu amigo, com a música pronta, música com certeza aí já tocando em algumas rádios aqui da região, quem sabe até de alguns lugares mais distantes aqui do que a nossa região. E agora? Quais são os próximos passos? O que mais que você pediu lá para o cara lá de cima? Cara, a gente pede sempre saúde, sempre paz, harmonia no coração, e o resto a gente corre atrás, Antônio. Tudo tá conspirando a favor. Eu não tô precisando de mexer um pauzinho, ele lá de cima tá mexendo tudo. E o meu sonho mesmo é um dia tá alegrando o coração de todo mundo tendo o Zé Neto, né, em casa, num CD, num DVD, ou nas rádios e televisões aí da vida. E quem sabe um dia aí isso não pode ser realizado. Mas você se planejou para isso, né? Me planejei, sim. Eu tive um pouquinho de bater a cabeça um pouquinho do lado, mas sempre com fé no coração, levantando sempre, e com Deus na frente, tudo fica mais fácil. A Suzy, lá de São Paulo, tá mandando aqui um boa tarde para você e tá dizendo: esse menino é show. Oxe, Suzy, obrigado, viu? Prazerzaço tocar para você e você tá ouvindo. E como é que é a sua agenda, Zé? Pessoal que queira contratar você aqui nesse lado aqui de Minas Gerais aqui. Então, gente, a minha agenda fica totalmente exclusiva, aberta no site www.zeneto.com.br, www.zeneto.com.br. Lá vai ter foto, vai ter trabalho, vai ter agenda, vai ter WhatsApp. Eu acho que até eu tô morando naquele site lá. O pessoal pode entrar lá no site, então tem tudo ali. Tem tudo, tem o vídeo, tem foto, tem tudo. Redes sociais. Pessoal, então é só entrar zeneto.com.br, né, .com.br. Isso. E lá vai ter todas as informações. Já tem alguma coisa agendada aí para os próximos dias? Algum show marcado? Tem um lançamento nacional que a gente vai fazer lá na New York Music, lá em Mococa. Vai ser dia 6 de agosto. E tem mais rádios ainda para a gente estar aparecendo, mais oportunidades, e a gente vai caminhando devagarzinho. Dia 6 de agosto vai ser o grande lançamento. O grande nacional. Lançamento esperado. Na minha terra, é um sonho mesmo. Eu sempre pergunto isso para todos que passam por aqui: santo de casa faz milagre lá em Mococa? Faz, lá faz. Lá tá fazendo. Lá tá fazendo. Porque é difícil o pessoal dar oportunidade, né? É difícil, mas com trabalho profissional, extremamente profissional, tudo fica mais fácil, e com Deus na frente, como eu disse antes, tudo fica mais fácil também. E o show do Zé Neto, como é que é? É um show sempre pra cima, ou você faz uma ida também ali pro lado mais romântico, Zé? A gente sempre começa com um show pra cima, né, pra galera, né, pros ouvintes aí mais badalados, e pela diversidade da minha parte instrumentícia, eu toco viola, violão, guitarra, violino, então eu faço sempre um country, um funk, um MPB, um rock, pra agradar todo mundo que tá ali naquele meio. Num show, o que sai de MPB no teu show? No meu show de MPB sai Djavan, cara. Djavan, dá pra fazer um trechinho só pra gente... Vamos lá. Pra gente ver como é que é? Vamos lá. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a beça, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá que te dá, não quer meu calor. Oh, São Jorge, por favor, empresta o dragão, dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você se decida ou não. Linda a música, né? Aprendi que nessa vida, homem certinho nunca tem valor, porque mulher gosta de homem que não conhece a palavra amor. Oxi, tá bem louco, forte, hein? Essa música. Que é isso, hein, meu amigo? É isso mesmo? Você acredita nisso? Vamos se dizer que sim e não, né? Demais, né? Vamos se dizer que sim e não. Mas muita gente vem reclamando aí do relacionamento, né? Mas tudo envolve arte e música. E eu gostei da letra. e vamos pra cima. Essa é a letra da nova música do Zé Neto, viu, gente? A música, ele vai fazer o lançamento dia 6 de agosto, né? Isso, dia 6 de agosto. Lá em Mocó. E como é que vai ser esse lançamento? Vai ser aberto ao público lá? Vai ter uma casa de shows com ingressos? Isso, é uma casa de shows. Explica pra gente, pro pessoal entender. Shows com ingressos, a gente já tá fechando tudo, planejando os kits, os prêmios também, que vai ter muita premiação, copo, camiseta, boné, um CDzinho promocional. E claro, a gente vai estar divulgando aí bastante aí. Quem sabe a gente não pode voltar aqui de novo na Passo da Ilha. Opa, com certeza. Fazer o povo a concorrer a essas premiações. As portas sempre estarão abertas para você. Muito obrigado. Mas, ô Zeneto, para fazer isso tudo, meu, precisa de grana. Tem um padrinho aí, um investidor aí, porque a grande dificuldade de todo mundo está começando é isso. A falta do bendito, money. Né? Do money. Então, o que aconteceu? Como eu disse anteriormente, eu sempre vim profissionalmente cantando nos bares, cantando nos pubs, e sempre vindo juntando aquele dinheirinho que a gente vai e compra uma corda, um instrumento melhor, um equipamento melhor, e eu sempre guardei esse dinheiro. Eu nunca gastei esse dinheiro vagamente. Então eu guardei, esperei a oportunidade chegar, a oportunidade bateu na porta e eu vim com esse dinheiro fazendo uma chave para essa porta e abri ela. E agora, para você seguir nessa carreira e atingir todos os seus sonhos, você vai precisar, infelizmente, nesse mercado sertanejo, você sabe muito bem disso. Perguntei isso, inclusive, aqui pro Luque e Guilherme, eles estiveram lá de Mococa também. Opa, gente boa demais. Estiveram aqui, precisa de muita grana. E agora? É correr atrás aí de um patrocinador? Vou já mediante. Ou você guardou tanto dinheiro assim? Não guardei tanto dinheiro. Mediante a tantas coisas acontecendo na minha vida, uma delas, né, que está acontecendo é várias pessoas querendo empresariar o Zé Neto. Ah, que bom. E a gente tá acontecendo tudo tão rápido e eu não tô nem acreditando, cara. E é muito dinheiro mesmo, a gente é de família humilde, não tem tanta capitalidade assim. E muita gente está querendo patrocinar, muita gente está querendo empresariar e eu tô realmente escolhendo ao dedo. Ô Zé, mas você acha que isso, essa questão de ter um patrocinador, acaba prejudicando um pouquinho o Zé Neto cantor? Porque você, de uma forma ou não, vai ter que bater continência para esse patrocinador. Ele vai criar, você vai seguir aqui o estilo Wesley Safadão, você vai ser o novo Wesley Safadão. Você não teme em perder um pouquinho a identidade do Zé Neto? Ah, eu sempre sou muito simples, sabe? Eu acho que um patrocinador assim que queira bater uma identidade em mim, eu acho que ele não vai conseguir tanto, porque eu sempre expresso a minha identidade. Zé Neto é uma pessoa simples, humilde, vai ser sempre ganhando R$100 por show ou ganhando R$100 mil por show, vai ser a mesma pessoa. Não quero mudar meu estilo, independente do patrocinador ou não. Porque a gente percebe isso, né, nos artistas sertanejos. Eu trabalho em rádio há um certo, não vou falar o tempo, vai ficar feio, mas há bastante tempo, a gente vê duplas que passam por aqui, 10 anos depois eles retornam aqui da rádio, são completamente outras pessoas. Isso falando artisticamente, né? Eles mudaram, não perderam aquela essência, continua mesmo, mas a aparência mudou, né? Sempre. E infelizmente isso aí é um acontece, né? Acontece, tá na chuva, é pra se molhar, né, Antônio? Lógico, a gente tem que mudar um pouquinho sim, né? Porque vai mudar, vai sair de uma parte de brincadeira e vai se profissionalizar. Então a gente tem que vender o peixe, né? Vamos se dizer assim, a gente tem que vender o peixe, a gente tem que ir lá na academia todo dia para ficar fortinho, tem que ir todo dia lá na dermatologista para ficar com a pele bonita, e é assim, mas nunca perdendo aquela essência, né? Aquela essência bonita, da humildade, simplicidade, que a gente sempre aprende na cultura familiar brasileira, que é dentro de casa. Então hoje não basta só ser talento? Não, hoje não basta ser talento. Só talento hoje não tá virando no Brasil. Tem que ter uma picadinha. Tem que ser um cara bonitão, boa pinta. Tem que ser. Eu tenho um bom show, porque não adianta também, às vezes o cara é boa pinta, mas não consegue. Não tem uma qualidade passar, de show aí. Uma presença de palco, né? Tem que ter tudo. É tudo, de tudo um pouco e ser bom em tudo. Tem que levar o máximo possível de profissionalismo pra pessoa, pra ela te ver com os outros olhos e ir lá no YouTube, no Facebook, numa rádio e te visualizar. Pra certamente você tá aí correndo atrás dos seus sonhos. Dá pra gente fazer uma moda mais antiga aí, sertaneja? Oxe, só um trechinho. Vamos lá. Que eu ainda quero que você faça o Praticando Solteirice. Vamos lá. Vamos lá. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, no segundo andar da penitenciária, lá da rua eu via. Quando um jardineiro, aô moda, e ele foi crescendo e ganhando vida em enquanto eu sofria. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura de minha janela. Muita diferença sem você lá fora. Rapaz, mas é que moda chonada. Um dos grandes clássicos, né, da música sertaneja. Nossa senhora, quanta diferença tem você lá fora. Esse é o IP Florido, o IP o Prisioneiro, né? O Prisioneiro. Gravado por muita gente, né? Nossa Lee senhora. Léo, Christian Ralph, muita gente já gravou essa música aí. Clássico mesmo. Muito. Mas vamos pro praticando, vamos praticar solteirismo vamos agora. Vamos lá. Aprendi que nessa vida homem certinho nunca tem valor. Porque mulher gosta de homem que não conhece a palavra amor. Catão, opa de grife, nunca lhe faltava. Tinha vida de rainha, ela ostentava. E o bobo aqui bancava. Cansei de ser certinho, de querer compromisso. Meu lado romântico só me trouxe prejuízo. Cansei de ser certinho, de querer compromisso. Agora tô desapegado, praticando solteirismo. Cansei de ser certinho, de querer compromisso. Meu lado romântico só me trouxe prejuízo. Cansei de ser certinho, de querer compromisso. Agora tô desapegado, praticando solteirismo. Essa que você vai ouvir muitas vezes aqui na Pássaro da LFM. A gente colocou a música hoje logo no começo aqui do programa Expresso. Agora você pode ouvir essa versão acústica aqui com o Zé Neto. Agora. Zé, foi bom demais estar recebendo você aqui, viu? Poxa, prazerzaço. Espero receber você mais vezes. Nossa senhora, que Deus acompanhe todo mundo, todos os ouvintes aí da Pássaro da Ilha. Mandar um abraço também lá pro meu pai, que provavelmente já deve estar ouvindo. Pai, beijão, viu? Mãe, familiares aí do Zé Neto, muito obrigado. Foi um sonho realizado. Obrigado, Antônio, por abrir as portas. É receptividade aqui da Pássaro da Ilha, 100%, cara. E espero receber você mais próximo lá então do show, tá? Vai ser dia 6 de agosto, né? Dia 6 de agosto. A gente se programa aí pra trazer você outras vezes aqui no Expresso ou durante a semana aí, tá bom, Zé? Tudo bem, muito obrigado, viu? Matheus, né? Matheus, valeu, Matheus. Matheus, você é músico lá de Mococa, faz parte da sua banda lá? Faz parte da minha banda, tá sempre comigo aí, sempre teve e sempre vai estar. Tá. Matheus é colega mesmo do peito. Parceiro? Parceiraço. Valeu, Matheus, um abraço, Zé. Muito obrigado mais uma vez. Falei aqui com o Zé Neto no programa Expresso, vou fazer um intervalo comercial e já volto para encerrar o programa de hoje, trazer aqui o nome dos contemplados, dos sorteados com as promoções do Expresso.